Opa, opa, Alexandre, consegue mixar isso daqui? Porque, cara, tava chorando lá, cara, muito triste. A Catarina não quis namorar comigo. E ainda mais, a minha namorada terminou comigo também. Cara, muito triste. Adlibs das rimas. Sou muito transmissível, herpes. Tô triste aqui, tô chorando. Amigo, me ajude a comprar um Camaro. Eu junto dinheiro, você junta. Aí eu compro um Camaro. Todos é gangster até que o namoro termina. Soube de tudo isso enquanto andava no metrô de Berlim. A gente fez tantas coisas juntos que nem me lembro mais. Soube bem que nunca conheceu seus pais. A sua mãe que trabalhava em filmes legais. Você era o meu sonho de vida e também tinha uma vagina. A gente era como Kanye West. E gato, na cama a gente não se veste. Mas ainda assim comprei um Camaro irado. Vou sair andando pela rua de carro. Bater o meu Camaro e morrer por você, meu amor. Camaros destruídos. Camaros destruídos. Sobre rodas e surfista, eu li tudo de uma vez. Soube que ia partir no monociclo e não no Paraty. O amor foi tão engano, no fim não fui eu que saí chorando. Quebrei meu recorde no Tony Hawk Pro Skater. Você tava nos botecos só pensando em beber. E o que te matou foi nosso fim. Sobrepostos, você soube sim que nada mais restava além de mim. Acabamos todos, levamos o mundo. Soube que bagre não é legal, nem como presente de Natal. Aros destruídos. Aros destruídos. Aros destruídos. Aros destruídos. Aros destruídos. Aros destruídos.